Sporting empata em Glasgow e Porto vence em Sevilha. Seleção portuguesa de rugby vai jogar Taça das Seis Nações na Roménia em junho. E na Fórmula 1, Grande Prémio do Bahrein pode já não se vir a realizar. Estes e outros motivos de destaque na edição de hoje do Desporto Antena. Comece bem as suas noites de sexta-feira na companhia da Antena Web. Olá, eu sou o Diamantino Teixeira e às sextas-feiras conto consigo para uma viagem no voo noturno das 21 às 0 horas. Voo noturno, todas as sextas-feiras, entre as 21 e as 0 horas, aqui na sua Antena Web. Gosta de observar, de apreender e aprender? Então seja bem-vindo ao Imaginário 21. Eu sou o Emanuel Almeirante e todos os domingos entre as 21 e as 22h30 estou aqui na Antena Web para lhe falar sobre os mais variados assuntos, sobretudo do panorama atual. Espero por si, Imaginário 21. Todos os domingos entre as 21 e as 22h30 aqui na sua Antena Web. Viva com a Antena Web o fulgor e a sinceridade da canção tradicional portuguesa. Alma Lusa, o seu programa de música tradicional portuguesa que vai para o ar na Antena Web entre as 15 e as 18 horas. Alma Lusa, com Carlos Bonaparte, entre as 15 e as 18 aos sábados, aqui na sua Antena Web. De terça a sexta-feira, a Antena Web leva até si Musicália, um programa de variedades musicais. Cada dia tem um tema diferente, mas todos com o mesmo fim, proporcionar-lhe 30 minutos diários de boa disposição e de coisas novas. Musicália, de terça a sexta-feira, às 20h30, na Antena Web. Boa noite, Sporting Clube de Portugal e Futebol Clube do Porto estão bem posicionados para a segunda mão dos 16º de final da Liga Europa, que se irá realizar na próxima semana. Ontem, as duas equipas que jogaram fora conseguiram um resultado favorável. A equipa do Futebol Clube do Porto foi que conseguiu o resultado mais vantajoso ao bater em Espanha a equipa do Sevilha por 2-1. O Futebol Clube do Porto foi o primeiro a marcar, ao minuto 13 da segunda parte, por intermédio do Rolando. 7 minutos depois, e Canoté empatava para a equipa do Sevilha. Aos 85 minutos, era a vez de Freddy Guarín colocar um termo no resultado. 2-1, marcava a equipa do Futebol Clube do Porto em Sevilha, ao clube local. E assim venceu o Sevilha por 2-1. O próximo jogo, que irá contar para a segunda mão dos 16º de final, realizar-se-á no Dragão, às 5 da tarde da próxima quarta-feira. Quem teve um resultado menos positivo, mas ainda assim poderemos considerá-lo de vantajoso, foi a equipa do Sporting Clube de Portugal, que em Glasgow conseguiu apenas um empate a uma bola e esteve a perder. A partir do minuto 66, Steve Whittaker fez o 1-0 para os Rangers de Glasgow. A equipa do Sporting estava em desvantagem no marcador, mas um gol fora faz com que tenha um resultado positivo, apesar de tudo. O golo chegou no término da partida, quando aos 88 minutos, Matias Fernandes apontou o tento para os Leões. A equipa do Sporting empatou então a 1 em Glasgow e recebe na próxima semana a equipa do Rangers, a contar para a segunda mão dos 16º de final da Liga Europa. Para a posteridade, fica a recordação de uma primeira parte como há muito não se via. A equipa do Sporting teve um jogo excelente, dificultando e muito a vida aos Rangers de Glasgow nos primeiros 45 minutos. Antena Web, Desporto. Ainda na noite europeia, um banho de água gelada foi o que apanhou a equipa francesa do Lille, que atualmente lidera o Campeonato Nacional da Primeira Divisão Francesa. Ontem empatou com o PSV de Eindhoven a 2 bolas. Mas esteve a vencer por 2-0. O primeiro golo foi apontado por Gueye aos 6 minutos e o segundo por Melo aos 31. A equipa do Lille tinha já o triunfo praticamente garantido quando aos 83 minutos Bouma fez o 2-1 e no minuto seguinte Toivonen fez o 2-2. A equipa do PSV conseguiu assim uma recuperação extraordinária, marcando 2 golos em 2 minutos apenas. Noutros jogos, o Basileia perdeu com o Spartak de Moscovo por 2-3, a jogar na Suíça. O PAOK de Salónica perdeu com o CSKA de Moscovo por 0-1, a jogar na Grécia. O Sporting de Braga empatou com o Liverpool a 0 bolas, isto na República Checa. E por fim, na Suíça, o Young Boys venceu o Zenit de São Petersburgo. O clube da Suíça venceu os russos e está assim bem posicionado para a segunda mão a realizar-se no país gelado na próxima semana. E neste fim de semana, as associações distritais e regionais de futebol vão analisar a posição tomada pela Federação Portuguesa de Futebol. O plenário terá início por volta das 10h30 da manhã, numa unidade hoteleira de Coimbra. Hugo Vieira, em declarações à agência Lusa, classificou a posição que a Federação Portuguesa de Futebol tomou de muito grave. Nunca se viu tentar substituir uma Assembleia Geral pelos serviços jurídicos. As questões estão interligadas. Vamos abordar a posição tomada pela Federação Portuguesa de Futebol na última semana. Que na opinião de alguns é grave e ocorre numa altura em que tem pouca legitimidade para o fazer, porque está em final de mandato que acabou em novembro e porque nunca houve real interesse em resolver o impasse. Adiantou Hugo Vieira, presidente da Associação de Futebol de Leiria, que, à exceção de algumas ameaças feitas através da comunicação social, nunca houve realmente interesse, nem fé, nem boa vontade, em reunir as partes para se chegar a um entendimento. Recorde-se que no passado dia 29 de janeiro, as associações distritais de futebol chumbaram a aprovação dos novos estatutos da Federação Portuguesa de Futebol. A FPF tinha de se atualizar a nível europeu até princípios de 2010. Não o fez e, por conta disso, arrisca-se a ver suspensa a participação dos clubes e das seleções nas competições internacionais. É um aviso da FIFA. E, parcialmente, o Estado suspendeu o Estatuto de Utilidade Pública da Federação Portuguesa de Futebol até esta se atualizar com os novos regulamentos jurídicos. E Mourinho está mais uma vez chateado. Em Espanha, o treinador do Real Madrid declarou que não gostou do facto de não poder antecipar o jogo com o Levante para o Campeonato Espanhol. O jogo poderia realizar-se hoje, o que permitiria à equipa do Real Madrid uma maior folga para a próxima semana europeia. Disse em declarações José Mourinho que queria jogar hoje, mas não me permitem, porque em Espanha não fazem o mesmo que fazem em França com o Lyon. Aqui, o Sevilla vai jogar no domingo para a Liga Espanhola, enquanto o seu rival na Liga Europa, o Futebol Clube do Porto, nem sequer alinha este fim de semana. Na Alemanha, Inglaterra e Itália, faz-se o mesmo com medida de proteção das respectivas equipas. Comigo, não o fizeram. José Mourinho referiu ainda que, para o Barcelona, era positivo jogar apenas no domingo, já que assim têm mais um dia para descansar depois desta semana europeia. Recordemos que o Barcelona perdeu frente ao Arsenal na passada quarta-feira, a contar para a Liga dos Campeões. E na Fórmula 1, já se esperava que mais dia menos dia, Bernie Ecclestone acabasse por falar sobre a atual situação do Bahrein. O Bahrein é o primeiro país a receber um grande prémio de Fórmula 1 e poderá entrar para a história como o primeiro país a ver cancelada a prova inaugural de um campeonato de Fórmula 1. É que, atualmente, o país vê-se a braços com uma revolução contra a monarquia vigente e está inclusive declarado no país o estado de emergência. Por isso mesmo, no fim de semana que passou, o GP2 da Asia Series foi cancelado. Bernie Ecclestone espera que tudo se resolva a tempo do início da prova, mas alerta para a possibilidade de, tal como no GP2, poder a prova ser cancelada. Recordemos que o primeiro grande prémio do ano realiza-se precisamente no Bahrein, a 13 de março. Falta, portanto, menos de um mês para o início do campeonato de Fórmula 1. E a situação no Bahrein, apesar de hoje mais calma, continua complicada e o estado de emergência no país mantém-se. E no ténis, continua o espetáculo proporcionado pela portuguesa Maria João Queiroz, bicampeã portuguesa e segunda melhor classificada no ranking WTA, número 311. A portuguesa bateu hoje a eslovaca Lenka Jurikova, que era a número 210, ou é, aliás, atualmente a número 210 do ranking WTA. Nos quartos de final, a portuguesa perdeu o primeiro set por 3-6, mas recuperou depois em 6-3 e 6-4, vencendo assim a sua adversária, a eslovaca Lenka Jurikova. Agora vai defrontar nas meias finais Irina Jukovic, que é a número 192 deste ranking. O encontro decide qual das duas irá à final do ITF de Maiorca. A portuguesa irá certamente subir algumas posições no ranking da WTA. Antenoeb, desporto. A seleção portuguesa de rugby está convidada a participar no torneio das 6 nações, que irá realizar-se na Roménia entre os dias 10 e 19 de junho de 2011. O convite da IRB, a Federação Internacional de Rugby, está relacionado com o facto de Portugal ter obtido bons resultados no final de 2010 e no princípio de 2011. Recorde-se que nesta Taça Europeia das Nações, em que Portugal está a participar atualmente, já venceu 2 jogos, a Roménia por 24-17 e a Rússia por 19-21, a jogar na Rússia. Portugal irá então marcar presença neste torneio das 6 nações no próximo dia 10 de junho e já com o calendário definido. Portugal estreia-se às 9 da noite do dia 10 de junho frente à Argentina e irá depois jogar no dia 15 de junho, também às 9 da noite, desta vez frente à Namíbia. Por fim, no dia 19 de junho, Portugal irá jogar contra a seleção da África do Sul, num jogo que terá início às 17 horas. Entre terça e quinta-feira, realizaram-se vários encontros de futebol, um pouco por toda a Europa. Foram as competições europeias, os 16º de final da Liga Europa e os 8º de final da Liga dos Campeões. Mas como é que estas competições surgiram? E que fundamentos é que as fizeram surgir? Quais é que foram os primeiros campeões? Vamos saber isso tudo, agora, no nosso momento de história do Desporto de Antena. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, em 1945, a Europa, principal atingida por esta mesma guerra, foi-se reunindo a pouco e pouco. Algumas nações foram, inclusive, recuperando as suas fronteiras originais de antes da Segunda Guerra. Outros países, como por exemplo a Alemanha, acabaram por se dividir, mas foi quase caso único. Ainda assim, o reinado de Saarbrücken rapidamente se tornou novamente parte da Alemanha, já no princípio da década de 50. Alguns tratados, algumas organizações para reunir pequenos coletivos de países. Mas em 1955, um projeto ambicioso acabaria por criar, em 56, a Comunidade Económica Europeia, constituída apenas por 6 países. Ao mesmo tempo, a European Broadcasting Union promovia o primeiro festival Eurovisão, primeiro da canção, depois estendido à dança. E ao mesmo tempo, surgia a UEFA, que reunia as competições europeias. Era um conjunto de jogos que se iriam realizar entre os vários países pertencentes a esta organização. E não me refiro apenas aos clubes europeus, já que desde o princípio que Israel também se associou à UEFA. É então que, na época de 55-56, surge a primeira Liga dos Campeões, a primeira Championship. Portugal teve como primeiro representante o Sporting Clube de Portugal, que de todas as formas perdeu logo na primeira eliminatória. Na primeira mão, em Lisboa, ainda empatou 3-3 com o Futebol Clube Partizan de Belgrado, mas perdeu depois na Jugoslávia por 5-2. De todas as formas, Portugal acabaria por ficar bem representado no princípio da década de 60. Nas 5 primeiras edições, a equipa do Real Madrid conquistou-as todas, mas na 6ª edição nem sequer marcou presença na final. No ano de 60-61, ou na época de 60-61, a equipa do Benfica foi quem venceu, conquistando este título ao Barcelona. Mas em 61-62, haveria de defrontar os madrilenos do Real Madrid e vencer, novamente, a Liga dos Campeões. Entretanto, já havia surgido a Taça das Feiras, que mais tarde seria renomeada de Taça UEFA e que atualmente se chama Liga Europa. Claro que todas elas tiveram algumas alterações ao longo dos tempos. Em 57-58, realizou-se a primeira edição, numa prova que tinha como principal objetivo não propriamente unir a Europa, mas permitir a mais clubes reforçar essa mesma ligação já conseguida com a Liga dos Campeões. A abertura de mais clubes para a participação nas competições europeias só foi mesmo possível com a criação de uma segunda prova. E talvez por isso, Taça UEFA, Liga Europa ou Taça das Feiras nunca deixou de ser considerado como uma prova de segunda, embora por diversas alturas a UEFA tenha tentado retirar esse estigma a esta prova. Aconteceram algumas situações surpreendentes, por exemplo, na época de 64-65, os húngaros do Ferencváros foram ao delírio depois de conquistarem a Taça das Feiras e de marcarem presença numa final 3 anos depois. Aí, o primeiro vencedor foi o Barcelona, que aliás revalidaria o título em 59-60, já que em 58-59 não houve Taça UEFA, ou Taça das Feiras, se preferir. Já foram inúmeros os vencedores de ambas as competições e muitos dos clubes já venceram quer uma, quer outra prova, por exemplo, o caso do Arsenal. Nas primeiras décadas da prova, nos anos 60 e 70, o clube que melhor representava Portugal era o Sport Lisboa e Benfica, mas atualmente essa posição é ocupada pelo Futebol Clube do Porto, que desde os anos 80 tem vindo a marcar presenças mais regulares, chegando mais longe na Liga dos Campeões, a tal prova de primeira, e que realmente aprova os primeiros classificados de cada campeonato para as eliminatórias que dão acesso à Liga dos Campeões. Um ranking gera quem é que passa diretamente para a Liga ou quem é que tem que disputar uma das três eliminatórias. O surgimento de novos países, com o desmembramento da Jugoslávia e a União Soviética, alargou ainda mais este leque de possíveis participantes, o que necessariamente implicaria o aumento de jogos eliminatórias. Surgiu a Taça das Taças e a Taça Intertoto. Mas seriam estas duas, a Liga dos Campeões e a Taça UEFA, que dominariam as atenções. O Sporting Clube de Portugal foi dos três grandes aquele que menor presença teve nas competições europeias. Um objetivo conseguido, unir a Europa. Por exemplo, nesta semana, ficamos todos de olhos postos em apenas dois clubes de futebol. A Europa parou para ver jogar o Arsenal e o Barcelona. Há o poder da televisão, o poder da rádio, mas acima de tudo, o poder do futebol e de uma organização que teve a capacidade de unir mais de 50 clubes numa única competição à escala continental. É desta forma que fechamos a edição de hoje do Esporte Antena. Segunda-feira estamos de volta às 8 da noite. Fique bem e até lá!